Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, falando para mais de 200 milhões de brasileiros. Nós chegamos a essa marca, uma marca histórica, e pela primeira vez o Brasil tem na sua população um número de jovens inédito. E daqui para frente, com o envelhecimento da população, com a expectativa de vida cada dia maior, com a taxa de fertilidade em baixa, controle de natalidade, em resumo, uma série de políticas públicas e pessoais também de famílias, nunca mais teremos na nossa história um número de jovens tão significativo. Isso é importante na medida em que nós temos tido esse ano, nos últimos meses, manifestações predominantemente de jovens que evocam o tempo da luta contra a ditadura nos anos 68 e também um contexto internacional que também lembra aquele tempo, porque nós temos crise econômica na Europa, crise política nos Estados Unidos, agora com a ameaça de invasão da Síria, e resumo, nós temos todo um caldo de cultura daquele tempo. E para falar dessas questões todas, partindo desses 200 milhões de brasileiros que foram detectados agora pelo IBGE, nós estamos aqui com o Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, CAU, o Edivaldo Souza Cabral, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, o José Francisco Rezende, professor da área de Estratégia, Governança e Conhecimento do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio, e o Garcia Vergara, médico de família e comunidade, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Temos, portanto, um leque de formações bastante distintas e que nos permitirão abordagens as mais variadas. Qual de vocês se sente mais à vontade para entrar, dar o pontapé inicial na nossa conversa? Vamos ver. Um, dois, três, ninguém. Eu posso começar. Então vai lá, Cid. Você que está vindo da TV agora, o Cid já estava gravando ali na TV, já está afiado. Isso. Já esquentou. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para esse século XXI. Quer dizer, você resolver a questão dessas cidades no que diz respeito ao seu funcionamento para atender aos princípios básicos da população. Princípios básicos é princípios não só de acesso, né, a educação, saúde, as questões do aspecto social, mas também a questão da habitação, do transporte, da mobilidade. Eu acho que o grande desafio dos governos, das entidades, das sociedades, dos grupos profissionais, é resolver a cidade do século XXI. Sim, alguém aí? Entra ali? Fala aí. Bom, eu acho que a gente tem uma situação. Vamos ao Rezende agora. Primeiro, só para identificar aqui para o pessoal que está em casa, José Francisco Rezende, administrador, professor da área de estratégia e governança. Vamos lá. Primeiro, meu bom dia aos ouvintes do Tema Livre. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. A gente precisa falar até de uma certa curiosidade em relação a esse número que o Golo colocou aqui para a gente, porque a gente vive no Brasil uma situação muito curiosa. Nós temos sistemas de apuração, contagem, recenseamento muito desenvolvidos. Temos uma instituição com padrão de excelência mundial, que é o IBGE. Nós temos hoje uma população muito mais esclarecida. Os grandes desafios para esse século, eu acho que eles permanecem muito nas áreas de educação e comunicação, como manter a nossa população, o nosso povo junto, rumando aí para um futuro melhor. Mas nós temos, entre o sistema de apuração desses números da população e uma população hoje mais esclarecida, nós ainda temos situações onde alguns prefeitos evitam que você faça uma contagem adequada das populações nos seus municípios, né, para que esses municípios continuem gozando de facilidades orçamentárias, como recebimento de cotas maiores do Fundo de Participação de Municípios. Então, Golo, a gente vive uma situação onde possivelmente essa marca de 200 milhões de habitantes, por problemas de gestão pública que não permite uma contagem perfeita pelos nossos recenseadores, nós já devemos ter alcançado essa marca há algum tempo, né? Existe uma sombra na nossa contabilidade populacional para garantir mais recursos em cidades em que a população é fronteiriça. Eu me lembro que não tem muito tempo saiu uma pesquisa apontando a existência de 190 e poucos milhões de brasileiros, e aí em seguida corrigiram para 185 e uns quebrados milhões de brasileiros, e fizeram a previsão de que nós chegaríamos a 200 milhões rapidamente, como realmente estamos agora aqui. Mas você está dizendo, Rezende, que há até uma subnotificação disso aí por interesses políticos, administrativos também, dos prefeitos de cidades, eu acho que mais cidades de pequeno porte, né? Cidades menores que têm mais acesso e são privilegiadas nessas políticas públicas, né? Mas quando nós falamos dessa questão do aumento da população, nós estamos falando, e principalmente nesse momento em que o governo está implantando esse programa Mais Médicos, que é um programa polêmico e que já está trazendo alguns resultados. A gente vê pelo noticiário de televisão, houve uma reação muito grande, mas hoje já estão mostrando, eu vi na televisão mostrando uma médica desse programa atendendo pacientes num lugar onde não havia ninguém antes, e até numa instalação decente, um negócio interessante de ver. Desse aspecto de saúde, ô Garcia, queria que você falasse, que você é médico da família e comunidades também, queria que você falasse um pouco como é que trabalhar com esse universo tão grande de gente, mesmo subnotificado. Bom dia para todos os brasileiros. Esse assunto é um assunto muito interessante, é um assunto que dentro das universidades e dentro do âmbito acadêmico da própria medicina é constantemente discutido, porque o envelhecimento da população, ele se modifica no atendimento e no acesso que aquela população vai precisar ter. Eu diria que um novo paradigma, e esse novo paradigma está muito relacionado entre o que é saúde e o que é doença, e como que esse médico, ele está capacitado para trabalhar com essa população, população que nesse momento está cheio de criança, tem muita criança, tem muita mulher grávida, mas ao mesmo tempo está envelhecendo rapidamente. E sai do modelo da doença, no qual quase todas as faculdades de medicina do Brasil e do mundo focam, que é atender o indivíduo como pessoa doente e não como pessoa indivíduo. Isso faz com que mude um pouco a perspectiva do atendimento, né? A perspectiva do atendimento para o futuro serão cada vez mais pessoas com uma vulnerabilidade maior, um risco maior e com uma dificuldade de acesso muito maior. Dentro da medicina de família e comunidade, especialidade médica já há muitos anos, ela tem uma característica diferente em relação às outras especialidades, que é a visita domiciliar. É na visita domiciliar que se faz a diferença do atendimento. Esse atendimento, principalmente de pessoas que a gente fala acamados ou pessoas idosas que têm muita dificuldade de sair de casa e a equipe de saúde consegue atender em casa. Bom, tudo isso está dentro de um contexto. Fazer medicina de família e comunidade dentro da cidade do Rio de Janeiro é um desafio. Fazer medicina de comunidade numa cidade pequena do interior é outro desafio. E aí tem um contexto do adoecimento. As grandes cidades, por si só, elas já são fontes de adoecimento. Adoecimento que repercute muito mais no idoso, no decorrer dos anos transcorridos e da tensão que eles têm ao viver nessas cidades com um ritmo de vida frenético e uma tensão de violência, violência armada, violência do sistema, violência da falta de transporte, e a própria tensão social que ocorre nesses grandes centros por conta daquilo que você chamou atenção inicialmente. Bem, esse paradigma de mudança muito se refere a como que esses médicos, os nossos futuros cuidadores, cuidadores de todo mundo aqui, inclusive de mim, serão capacitados a cuidar dessas pessoas. É muito mais difícil você capacitar um médico no sentido de que ele será um profissional que vai cuidar da pessoa do que um indivíduo, um profissional que vai cuidar do doente, da doença. Eu acho que talvez seja por aí. É. Você sabe que essa questão é muito interessante que você levantou, porque esse programa Mais Médicos, ele traz, principalmente na participação dos médicos cubanos, que são maioria dos estrangeiros, esse novo paradigma do atendimento de saúde, que tira o foco da doença e põe o foco no cidadão, aí compreendido o cidadão são a prevenção à doença ao invés de curar a doença, o que tira também a fonte de receita dos laboratórios, do comércio, de medicamentos, essa questão, que é uma questão difícil, esse paradigma é um paradigma que está muito arraigado. E quando você fala, Garcia, dessa questão do médico de família, você está resgatando um conceito que é um conceito até do século XIX, do seu começo do século XX, e que vai ser muito difícil. Ao mesmo tempo, nós vivemos um momento de desenvolvimento urbanístico, econômico e social, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em que nós temos um modelo de cidade, perseguimos um modelo de cidade completamente diferente dessa realidade aí, desse contexto, desse cenário que você desenhou aí. Como é que vocês, que são da área de arquitetura, veem essa questão dessa nova cidade? E aí eu vou pedir para o Edvaldo entrar na conversa, que ele não falou ainda. Como é que você vê esse novo modelo de cidade, e tendo em vista o cidadão, o morador, como o ator principal, como o sujeito dessas mudanças? Bom dia, Golo. Bom dia aos colegas da mesa. Um prazer participar desse programa com vocês. Essa questão da cidade, né, da população ter atingido essa marca, ela nos traz também assim, um desafio, como disse aqui o nosso colega Sidney, de você como planejar essa cidade, como prever essa cidade e estabelecer ela de uma forma de conforto para os cidadãos. Haja visto que o Brasil deixou de ser um país agrário, né, em curto espaço de tempo, em 50 anos nós... A velocidade que se transformou de agrário para uma cidade, um país urbano, foi tão forte e que não foi acompanhada seus organismos de planejamento urbano. Então nós temos hoje assim, grandes aglomerações urbanas, né, não só Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife, e que os problemas são comuns. Então assim, quando o doutor Rezende coloca essa questão do médico de família, que é uma prática eminentemente... assim, que vem da área rural, né, por definição, trazendo essa prática para a área urbana, a gente também não nos preparou para esse tipo de atendimento. Então, assim, é um desafio grande, como disse o nosso colega, a gente planejar a cidade, preparar ela para ter esse atendimento médico de família na área urbana, que também você não consegue estabelecer esse acesso para toda a população que necessita. É um desafio permanente para nós. Esse fluxo histórico, migratório, que você citou, do campo para a cidade, ele já vem passando por um processo de, não diria uma reversão, porque é um processo muito longo, mas ele já vem minorando ao longo do tempo, já vem reduzindo a migração, até por força do desenvolvimento, da interiorização do desenvolvimento, principalmente desenvolvimento industrial. Nós temos a indústria têxtil no Nordeste fixando o homem, a agroindústria fixando o homem no Centro-Oeste, no Cerrado, em toda a área do Cerrado. Isso também não contribui, Sidney, para uma nova realidade? E em que medida você vê esses novos paradigmas sendo incorporados à sociedade, ao dia a dia da sociedade, nesse cenário? Olha, quando se fala em 200 milhões de habitantes, num país em que cerca de 80% é urbano, nós estamos falando de uma população, se for verdade esses dados, de 160 milhões de pessoas nas cidades. O que nos preocupa em particular são as grandes cidades, Porque nesse processo de desordenamento urbano, não é? E de aumento das problemáticas urbanas, o que se concentra, de fato, são nas regiões metropolitanas. Então, com esse aumento significativo da população, né, com esse dado se verdadeiro, né, de uma concentração na área urbana, nós temos hoje um problema seríssimo a enfrentar nas regiões metropolitanas brasileiras. Porque a escala, o problema da escala desses lugares não é mais municipal. Ele já transcende a questão municipal, né, a questão local. É uma questão regional. Então você precisa criar mecanismos, políticas públicas, propostas de ordenamento do próprio solo urbano, uma proposta de planejamento a curto, médio e longo prazo, para você dar resposta a esse tipo de situação. Porque se as cidades crescem, o mais grave que acontece são as aglomerações nas regiões metropolitanas. E nós não temos essa tradição no Brasil, em particular no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos essa experiência ao final da década de 70, com a Fundrem, que depois foi desmontada, desmantelada, e não se criou mais nenhum órgão de planejamento sob o ponto de vista da escala metropolitana. E isso acontece no Brasil inteiro. E nós precisamos entender isso. E, evidentemente, que é uma questão política inserida, que é a resistência dos prefeitos, das cidades médias, as cidades... que tem um aspecto importante no cenário nacional, em aderir a este pensamento de que as soluções passam por uma solução mais regional, plural, coletiva e, portanto, uma solução que envolverá desafios da ordem política. Isso é a governança, né, Rezende? É a tua área aí específica. E é verdade o que ele falou, o que o Sidney falou ali, é bem verdade mesmo, né? A gente vê isso aqui na área do Rio de Janeiro, a gente vê essa... disputa de prefeituras, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, é difícil você administrar isso, né? Pois é, Golo, até por conta disso, e em função da nossa universidade lá ter uma tradição de 40 anos de Baixada Fluminense, que a gente iniciou, a partir do nosso programa de pós-graduação, um projeto voltado para identificar... que variáveis, que vetores estão condicionando e implicando no desenvolvimento regional sustentável da Baixada Fluminense. Vocês me permitam falar pela primeira vez aqui hoje, eu tenho certeza que essa palavra vai voltar a se repetir, mas a questão da sustentabilidade, ela está muito presente nos discursos de todos nós aqui da mesa de hoje, e em resumo, que é uma palavra que talvez... muito se fale, né? Aquela velha história do que é difícil conceituar, mas fácil de entender. A sustentabilidade ela é exatamente a programação conjunta do desenvolvimento em todas as áreas, porque não adianta esticar demais a corda na área da saúde se não tiver um desenvolvimento compatível na área de educação. Não adianta a gente esticar demais, desenvolver demais os marcos de planejamento urbano, se a gente não desenvolve junto os marcos de legalidade e legitimidade. Senão a gente vai continuar perguntando onde está o Amarildo, né? Então, todo esse crescimento da região urbana, das grandes cidades, precisa ser muito pensado. Achei ótimo, Sidney, lembrar da antiga Fundrem, porque depois da Fundrem, a região metropolitana ficou órfã. Ninguém pensa mais esse conjunto enorme de pessoas, necessidades, e do ponto de vista do governo, investimentos e equipamentos, de uma forma organizada. É tudo de acordo com o interesse de cada um. E a gente tem uma oportunidade... calendário político-eleitoral, né? A gente tem uma oportunidade que pode vir a se perder, que é a quantidade enorme de investimentos que vai ser feito aqui no Rio de Janeiro, vão ser feitos aqui no Rio de Janeiro, por conta dos Jogos Internacionais. Então, a gente já teve a vinda do Papa, a gente vai ter a Copa do Mundo, depois vai ter... tivemos a Copa das Confederações, vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter Jogos Olímpicos, vamos ter Jogos Paralímpicos... já tivemos antes também os jogos militares. todo esse dinheiro circulando deveria deixar um legado, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para as cidades da região metropolitana. Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela está saturada, não tem como absorver mais muita atividade econômica. Hoje a gente tem praticamente 3/4, né? 3 em cada 4 moradores da Baixada Fluminense trabalham fora do seu município de origem. Então não tem nenhum planejamento de geração de emprego e renda que evite problemas na área de mobilidade. A gente não sabe das grandes empresas da Baixada qual é o perfil de mão de obra que permita a oferta de cursos profissionalizantes, né? Então a gente até tem uma boa fotografia, mas falta, há uma falta crônica de instrumentos de governança que deveriam existir nos diversos municípios brasileiros, e eu me situo um pouco mais na Baixada, porque a gente está estudando isso, para que haja um casamento entre aquilo que existe, porque já há informação sobre isso, e aquilo que aparentemente a população passou a ter certeza do que quer, porque esses movimentos que a gente vê aí dos jovens indo para a rua manifestam aquilo que a população está querendo. Então, falta a capacidade da gestão pública de fechar esse gap entre o que é e o que se quer. Essa demanda reprimida da agenda social é uma demanda muito extensa. Cada vez que vão para a rua, apresentam mais reivindicações, tem mais uma reivindicação que a gente diz, tinha esquecido isso e tal. Mas você falou de uma coisa interessante, Rezende, que foi a bola levantada pelo Sidney, essa questão política da governança na área metropolitana. O prefeito Eduardo Paes, que é daqui do Rio, falou no programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo anteontem, aliás, ontem, né, segunda-feira, ele falou que a diferença entre Copa do Mundo e Olimpíadas é que as Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional, tem uma preocupação com o legado que ficará para a cidade, não só para a cidade, aí compreendida a região metropolitana. Eu queria lembrar que nas Olimpíadas, ao contrário da Copa do Mundo, também teremos esportes aquáticos e esportes da Baía de Guanabara, que precisava estar despoluída para poder ser o cenário desses esportes, com iatismo e outros que são esportes olímpicos. E isso é um trabalho típico, conjunto das prefeituras da Baixada, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o governo federal, com o governo estadual, em nome do que você falou antes aí, da sustentabilidade, e ele tocou na pedra de toque disso aí, dessa pedra de para a gente poder entrar nessa questão mais ampla e voltando também com o negócio dos jovens. Olimpíada, qualquer tipo de esporte, é uma atividade essencialmente jovem. Nós temos uma população jovem que nunca tivemos e jamais teremos. Ao mesmo tempo, temos esses gaps, como você mencionou, Rezende, e eu gostaria que vocês entrassem nessas questões também. Pode rapidamente abordar isso? Claro. O Rezende tocou num assunto importantíssimo, que afinal de contas é o seguinte, qual o recado das ruas? O mais grave, qual a interpretação dos governantes do recado das ruas? Porque o recado foi dado, mas não foi absorvido, não foi interpretado. Não é à toa que o Congresso, não é, mantém o mandato de um presidiário, né, enquanto parlamentar. Então não está ouvindo o que está acontecendo. E o que me parece, nessa linha que a gente está aqui discutindo, dessa questão da governança, o recado é muito claro. Precisamos mudar e alterar o modelo de gestão pública com a introdução da corresponsabilidade da sociedade organizada, das suas entidades, nesse processo. Ou seja, uma gestão, de fato, participativa. E participativa no sentido maduro da palavra. Não é a participativa no sentido assembleísta, mas a participativa no sentido de responsabilidades, né? Quando o Sindicato dos Arquitetos, quando o Conselho de Arquitetura, quando outras entidades da sociedade civil participarem ou se puderem participar efetivamente desse processo, trazendo a sua colaboração e a sua corresponsabilidade pelo resultado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente começa a perceber algum movimento nesse sentido. O prefeito Eduardo Paes anunciou E ontem foi instalado, inclusive, um grupo de trabalho junto com o Ministério Público para discutir, por exemplo, a questão da elaboração de relatórios de impacto de vizinhança para empreendimentos urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma novidade, porque quem está participando dessa discussão, além de ser uma responsabilidade do governo, há possibilidade da participação da sociedade. Hoje teremos, às 14 horas, no Palácio da Cidade, a instalação do Conselho Municipal de Transportes, com a presença de 12 entidades da sociedade civil. Então, esse movimento é que me parece, sob o ponto de vista da governança, né, das soluções, que é um caminho que precisa ser amadurecido, precisa ser evoluído e garantido essa gestão participativa. E preciso entender isso. Agora, Cisne, isso aí que você está falando, são exemplos, dos dois casos, são exemplos de uma resposta à voz das ruas. Até porque o Estatuto da Cidade, que já é antigo e é letra morta até hoje, já estabelecia essa consulta comunitária, né? As pessoas têm o direito de dizer se querem um shopping center novo aqui do lado ou se preferem que essa área seja um parque, uma área de lazer, um estacionamento, que seja o que for. Quer dizer, eu acho que nessa discussão do desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento e dessas concessões que vão sendo feitas ao longo do caminho a fórceps pela administração pública, parece que nós estamos um pouco mais avançados na questão da saúde. Quer dizer, essa questão, por exemplo, eu volto aqui a falar do Mais Médicos, porque esse programa se tornou muito emblemático. Ele mostrou que a classe médica brasileira, ela está unida em torno do seu nicho, do seu privilégio. Eu vi até um médico mesmo dizendo, você sabe que o médico, ele é o grande doutor, porque o juiz acha que ele é Deus. O médico é o doutor do juiz, ele é o doutor do governador, ele é o doutor do cara mais poderoso, do presidente da república, ele é o doutor desse cara. Então, os médicos têm essa aura. Viram até políticos, né? Pois é, viram tudo, né? Na verdade, viram comunicadores, viram tudo. Mas o fato é que ele tem uma ascendência sobre todo tipo de poder constituído, que é muito superior ao que nós temos em mente. Quer dizer, o médico, ele é o pajé para o índio e é o grande doutor para o Joaquim Barbosa com problema de coluna, não é? Ou para o Sarney com problema de saúde dele. Quer dizer, esse tipo de coisa. Você acha, Garcia, que nós estamos mais avançados nessa questão da medicina? E eu volto a lembrar dos Mais Médicos como o ponto mais sensível dessa discussão? Eu penso assim, que em relação à questão da mudança de modelo de gestão, tem muito a ver com o que os jovens estão procurando, que mais do que uma democracia representativa, eles estão começando a perceber que existe algo mais avançado, que é uma democracia participativa. Participativa de vários âmbitos e de várias dimensões. E dentro disso, a questão do médico talvez seja uma questão que é uma projeção social, né, de uma situação sociocultural, educacional, no qual acaba se ancorando num indivíduo ou numa classe ou num grupo de pessoas donas de um saber e donas de um conhecimento que cada vez mais está em questionamento. Muito dessa coisa que você falou em relação ao médico tem muito a ver no que teve um físico que falou na década de 70, de que a gente precisa deixar de ser o sacerdote da ciência para não ficar muito próximo àqueles antigos sacerdotes religiosos que determinavam o que era certo ou errado. Então, muitas vezes, um médico acaba sendo aquele que determina quais são os comportamentos ou atitudes ou formas de ser que são mais adequadas para se viver ou para se ter, né, como modelo. E eu acredito que isso, de certa forma, não é muito positivo, porque não permite os indivíduos serem como eles são, né? Não permite a sociedade escolher o que ela quer, né? E não permite questionar também esse saber médico, né? Nesse sentido, os médicos, e aí dentro da universidade a gente acaba mais ou menos preparando, na realidade é o compartilhar. né? E permitir a autonomia do indivíduo na escolha se ele quer ser tratado ou não quer ser tratado para determinada situação, né? Esse compartilhar sai muito mais do modelo que está calcado, praticamente todo o modelo da medicina, e aí o cubano também é, infelizmente é, né? Eu não vejo que tenha nenhum outro lugar que seja diferente, que é um modelo médico-cêntrico. Né? A nossa sociedade é calcada dentro de vários modelos, e um dos modelos é o modelo médico-cêntrico, centralizador e um viés meio até autoritário, né? E isso daí, dentro do momento que os jovens estão clamando de uma democracia participativa, ela não cabe muito, né? O paciente tem direito de conversar com o seu médico e discutir o tratamento, se isso é melhor ou não, e dentro dessa autonomia faz com que o processo de cura ou o processo de adoecimento, ele se transforme. Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu diria assim, em contraponto a tudo que está acontecendo, eu diria que os melhores médicos para o Brasil são os médicos brasileiros, né? Por quê? Porque eles estão inseridos, eles questionam. Por mais que alguns médicos se excedam dentro de um comportamento até infantil de reação, né? O questionamento e a reflexão, ela é muito importante, né? Nós trabalhamos com os médicos residentes num local da nossa cidade, muito próximo daqui, muito central, no qual a gente tem, numa região só, mais de 30 pacientes com tuberculose. Desses 30, já temos vários que são multirresistentes. Eu gostaria muito que os arquitetos, engenheiros subissem comigo e você também, Galo, subissem, porque a gente começa a compreender como que se dá a doença, como que essas pessoas adoecem naquele local onde a rua não tem ventilação, onde a rua não tem insolação, não tem sol, né? Não tem circulação, onde a privacidade do indivíduo para ter uma relação sexual não existe nenhuma. Onde você entra num espaço físico que é um quarto disso que aqui a gente está, não sei quantos metros quadrados tem aqui, por favor, calculem para mim que eu vou dizer. Dormem 12 pessoas. 12 pessoas. Nós temos uma estatística aqui no Rio de Janeiro que é bastante alarmante com relação a essa questão, que é a incidência de tuberculose na Rocinha. Pessoas que vivem em locais, assim como você falou, são verdadeiros cubículos, onde não bate sol nunca, onde a umidade prevalece o tempo inteiro, não há época do ano em que a coisa seja melhor, e é o centro, é o Rio de Janeiro, é a Rocinha, nós não estamos falando de nenhum lugar remoto da Baixada, não estamos falando de lugar escondido, não. Agora, eu queria voltar um pouco ao que o Sidney puxou aqui, que eu achei interessante, que é o seguinte: as instituições e as pessoas que representam as instituições não estão entendendo o recado das ruas. E mesmo quando as pessoas têm boa vontade, elas parecem não entender esse recado das ruas. Como, por exemplo, na primeira manifestação, grande manifestação, que foi a do movimento Passe Livre em São Paulo, a presidência da República abriu os braços e disse: vou receber os jovens. Não é? E aí os jovens foram a Brasília, foram recebidos no Palácio Planalto, e o movimento Passe Livre, através da Mayara Vivian, que é uma das líderes, levou para apresentar a presidência exatamente a discussão sobre o Passe Livre. E a presidenta Dilma disse de cara que aquilo era inviável, sem nem... Olha, eu já vou avisando que da inviabilidade disso aí. Tratou aquele movimento, na verdade, isso eles disseram, ela quando saiu disse: a presidência está despreparada, porque parecia que estava tratando com adolescentes que estavam pedindo mesada. Não é? Quando, na verdade, não estava pedindo passe livre. Diga. Na verdade, é o seguinte: esse jovem que está, esse movimento que começou, é um jovem eminentemente de periferia. Ele na verdade, tá na luta dele do passe livre, está também, assim, gastar menos tempo no transporte público, né? Porque esse jovem, ele mora, assim, tomando como exemplo o Rio de Janeiro, ele não mora somente na capital, ele mora na Baixada Fluminense, na região metropolitana como um todo, São Gonçalo, Niterói. Ele leva 2 horas, né, no mínimo, de transporte de ida, 2 de volta. Ele perde tempo na sua área de lazer, na área de cultura. E daí um pouco, por isso que essa luta começou pelos jovens, mas sobretudo assim, para ter mais tempo também de ter acesso também a bens e serviços que eles não têm. Então, assim, foi um movimento significativo, ele explodiu, e isso, como o Sidney falou, não houve uma resposta concreta, né? Houve, assim, há várias intenções, mas, sobretudo, o que esse jovem quer, ele quer mais tempo livre também. Gastar tempo com cultura, gastar tempo com lazer, gastar, não ficar tempo, horas dentro de ônibus e trens, né, um transporte deficiente, né, que você perde horas do seu tempo de vida. E isso é a questão da mobilidade urbana, que é a área de vocês, né, a praia de vocês aí, e também entra com governança essa discussão, porque o trabalhador, o estudante, tem lugares que ele gasta até 3 horas, 4 horas no ir e vir, dentro de conduções para poder se locomover. Isso é inviável. E como nós falamos há pouco, essa é uma solução de escala metropolitana. Você não resolve isso no município, como pegando o Rio de Janeiro como exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro. Você tem que resolver isso enxergando a Baixada, né, enxergando as outras cidades. Então, são decisões possíveis, mas você tem que romper os seus preconceitos governamentais, né, que são aqueles em que os governantes acham que têm a solução e fazem as suas propostas de intervenção de ordem urbana e ou governamental num prazo político eleitoral criado por eles. Esse não é o prazo real. Esse não é o prazo das pessoas, isso aí, esse não é o prazo da dinâmica urbana. Você está inserindo BRT nisso aí? Porque ontem houve uma manifestação contra o BRT, porque eles estão passando lotados, são poucos, e tudo isso interromperam o trânsito, o tráfego de BRTs ali na Zona Oeste, ligando a Zona Oeste aqui até a Barra da Tijuca mesmo, aqui para cá. Você está inserindo o BRT como essa solução enganosa? O BRT, ele é uma solução, eu diria a você... importante, fora de época. O BRT seria uma solução perfeita 20, 25 anos atrás, né? Hoje ele é uma solução atrasada, mas uma solução dentro dessa constatação, a única possível, porque você não tem condições de investimento público de levar a rede metroviária do Rio de Janeiro para atender a esses lugares. Então, o BRT passou a ser a única solução possível, mas, sob o ponto de vista do conceito urbanístico, é uma solução que está atrasada há mais de 20 anos. Sim, uma solução agora, 20 anos atrasada, não é mais solução. Pois é, agora essa solução nós precisamos levar em consideração o seguinte: esse sistema que é operado pelas empresas privadas, esse sistema precisa ser revisto. Nós precisamos primeiro conhecer esse sistema, que não se conhece. Isso que você acaba de dizer é uma verdade. Quer dizer, parece que já está havendo um espaço muito grande entre os ônibus, parece que já está havendo uma certa concentração, né, de transportes nesse ou naquele horário. E o sistema, ele tem que atender a população e a dinâmica, né, da mobilidade como um todo. Ele tem que atender, ele tem que reagir a isso. Então, nós precisamos discutir essa questão. No Rio de Janeiro, hoje, você tem todo o sistema de transporte, todo ele, metroviário, o hidroviário, o de ônibus, e incluindo o próprio BRT, todos eles na mão da concessão privada. Hoje, os grandes grupos econômicos, os grandes consórcios, é que operam o sistema de transporte no Rio de Janeiro. Evidentemente que a lógica principal desse sistema é a lógica do lucro, é a lógica da mais-valia, é a lógica da produção do capital. E, na verdade, sobre a ótica do poder público, o sistema de transporte deveria atender à população, está a serviço da mobilidade. Então, essa é uma equação muito difícil de se propor, de se arrumar, de se resolver. Evidentemente, nós já avançamos, eu acho que tem problemas sérios ainda para serem resolvidos, alguns nós já avançamos, agora tem que ter a coragem de enfrentar isso. Pois é, parece que não é difícil de resolver, é difícil de encarar, é difícil você mudar essa relação promíscua dos concessionários do transporte coletivo com o poder constituído. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala do passe livre, e não é o passe livre estudantil, nem o passe livre para idoso, quando a gente fala do ônibus sem catraca, do ônibus transportando, é a remuneração da concessão pelo quilômetro rodado, e não pela quantidade de passageiros ou pelo desgaste material ou qualquer coisa assim. É pelo quilômetro rodado, que é como a Petrobras paga a empresa que ela contrata para transportar seus empregados. Então, essa é a maneira de encarar. O prefeito Fernando Haddad de São Paulo fez o cálculo e disse que isso custaria, em São Paulo, custaria 6 bilhões de reais no ano. O que o Plínio de Arruda Sampaio botou na ponta do lápis e fez o cálculo e disse, bom, isso vai dar, então, uma despesa diária para cada paulistano, considerando 10 milhões de paulistanos, em R$1,60 dia. Isso para o sujeito andar para onde ele quiser, não é só ir para o trabalho e voltar, para onde ele quiser, de graça, pela cidade o tempo todo, sem pagar um tostão a ninguém, e os ônibus ganhando do mesmo jeito, porque o prefeito disse que o custo era esse, é porque é quanto paga, quanto os ônibus estão ganhando, as empresas estão ganhando. Então, o que falta realmente é a decisão política. É isso que impede, por exemplo, a presidenta Dilma de dizer, vamos sentar e conversar essa história do passe livre? Eu acho que a gente tem, assim, algumas falácias, algumas frases paralisantes do tipo, não temos dinheiro para isso, como já acontece na área de saúde, de você ter um cartão chipado desde que o sujeito nasce e que possa acumular um cadastro, um prontuário permanente, acessável em qualquer hospital. Nós já temos tecnologia para isso, né? Da mesma questão dos ônibus, ou de uma questão que a gente tangenciou aqui, que é a questão do metrô. A gente tem que acabar entregando um pouquinho a idade que tem, mas em 1969 ou 1970, eu já não me lembro muito bem, eu fui assistir a cerimônia inaugural da primeira estaca fincada no metrô do Rio de Janeiro, aqui pertinho na Praça Paris. E de lá para cá, né, são 44 anos, é isso? É, quase isso. É 44 isso, né? Anos, e a gente vê o pouco que evoluiu o tamanho do metrô do Rio de Janeiro, principalmente face ao aumento da população e da complexidade urbana da nossa cidade. Então, não tem dinheiro para o metrô, tem dinheiro para outras coisas, né? Qual é a conta certa como essa de R$1,60 por dia, né? É óbvio que se você paga por quilômetro rodado, como o caso da Petrobras, o pessoal vai parar de colocar água no material que é transportado. Se a gente passar a cobrar por quilômetro rodado, vão parar de dar catracada dizendo que passou mais gente no ônibus. Então, são soluções inteligentes. O que esse pessoal todo, a garotada que foi para a rua, quer dizer, talvez, pelo menos na minha interpretação, e que está por trás, né, dessa coisa toda, é essa democracia representativa que está aí não está dando mais conta da complexidade dos nossos problemas. Tem que pensar uma outra coisa. Não é à toa que, nas primeiras manifestações, eles repudiaram a participação de partidos políticos. Perfeito. Eu acho que vai surgir aí um papel cada vez mais relevante do terceiro setor. É isso. Essa mediação entre o indivíduo e o Estado vai ter que ser cada vez mais feita por um novo tipo de organização das pessoas, né? E aí, assim, é o terceiro setor capacitado. Isso. Porque o que a gente vê hoje são ONGs ou CIPs, onde ou você tem pessoas de muito boa vontade que não têm capacidade de gestão, ou muitas vezes você só tem uma placa para utilização, até por motivos escusos. Mas, na verdade, existe no mundo afora um papel muito importante da sociedade civil organizada e estruturada em organismos atuantes para fechar essa lacuna que existe entre aquilo que as pessoas demandam e coisas que o Estado não consegue fazer. Não consegue fazer até porque talvez não seja a sua essência, né? E a gente vai ter que correr atrás, mais uma vez correr atrás, quando corre atrás não é exatamente a solução. Perdeu o tempo, é a solução 20 anos atrasada. Porque o que a gente percebe é assim, pessoas sérias, no terceiro setor, mas sem capacidade de planejamento, orçamentação, programação de atividade, gerenciamento de projeto. Então a verba muitas vezes entra, a boa intenção existe, mas na ponta da esteira não acontece. Não acontece. Ou existe dinheiro sobrando nos órgãos, nos bancos oficiais federais, existe dinheiro sobrando, que os superintendentes desses bancos ficam correndo atrás dos prefeitos. Por favor, me apresente um projeto que eu tenho que cumprir meta. Verdade. E as prefeituras, inclusive da Baixada, que são regiões próximas ao Rio de Janeiro, grande centro, coberto de universidades, não conseguem captar recursos porque não sabem preencher formulários de projeto. Então, não assim, sabe fazer um projeto. É uma loucura. Aliás, existem em Brasília, há muitos anos, existem empresas lá de assessoria para isso. Empresas que fazem projetos, captam recursos para prefeituras, intermediam esse caminho aí e recebem comissão. Quer dizer, já é um vício, você já cria uma maneira, mas isso também tem a ver, isso aí, já que nós falamos da crise de representatividade política, vamos falar também da crise dessa administração, que está, a crise da administração pública, ela tem muito a ver com a transparência que nós estamos ganhando através da internet, com tudo, né? Até as contas, até as despesas, o orçamento que você falou, né? Você acessa agora pelo sistema, próprio sistema oficial, federal, você acessa as despesas, você acessa até salários agora de funcionários públicos de carreira, essas coisas. E isso também está na crise, isso aí não é só uma crise política. Alguém gostaria de fechar isso aí, esse raciocínio? Eu só queria voltar assim, um pouco. Sim. O tema inicial, quando essa questão, tomando ainda o Rio de Janeiro como exemplo, dos problemas que a gente foca muito no Rio, mas que tem a ver também com a metrópole como um todo. E aí, essa coisa da falta do planejamento, aí citando o exemplo que o Cid falou da extinção da Fundrem, eu acho que o caminho hoje são os órgãos de governos federal, estadual e municipal fortalecer os seus organismos de planejamento, né, para trabalhar não só a cidade, mas todo o entorno dela, que o problema do Rio de Janeiro, da periferia, é problema também nas outras capitais. E assim, e por conta disso, por conta do desmantelamento desses órgãos de planejamento, que pensaram, quando você prepara uma cidade, você faz planos, é para durar a longo prazo, 50 anos, 60, 70 anos, e nós não temos isso. A última intervenção forte no Rio de Janeiro, a nível de planejamento, que apontou a cidade, foi no início dos anos 60, né, o plano Doc Cities, depois veio vários outros planos locais, e o próprio plano do metrô, né, o PIT Metrô, que foi feito nos anos 60, aquele que, né, apontava a cidade com linhas, né, quatro linhas de metrô viário, que não foi totalmente cumprido. Acho que o caminho hoje são os organismos de planejamento voltarem a ter força, né, técnica e política também, apontando soluções. Aí a gente vai apontar soluções de moradia, soluções de conforto das pessoas, do cidadão, né, e até acesso de bens e serviços para a população como um todo. Não só ficar Rio de Janeiro com a grande força de investimentos, mas vai ficar uma ilha cercada de uma metrópole miserável. Legal. Eu queria que cada um fizesse agora uma intervenção final de um minuto, deixando um recado, fazendo uma avaliação do que nós conversamos aqui, começando com o Sidney. Bom, primeiro, queria agradecer muito o convite, essa rica participação aqui com os colegas e companheiros de mesa, com os nossos ouvintes. A tradição desse programa é interessante porque ela garante esse tipo de opinamento, divergências, questionamentos. E eu queria também reafirmar, não é, que esse desafio do século XXI, em particular para o Brasil, é um desafio das grandes metrópoles brasileiras. Essas cidades brasileiras precisam atender exatamente a necessidade de oferecer à sua população uma cidade que funcione. O que as pessoas reivindicam é simples: é uma cidade que funcione, que você possa ter acesso ao posto de saúde, a uma educação, ao transporte e à moradia. É verdade. É só isso. Só isso, né? Simples assim, né? É isso. Esse é o Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Eu vou passar agora para o Zé Francisco Rezende, que é professor da área de Estratégia, Governança e Conhecimento do Programa de Pós-Graduação da Unigran Rio. Bom, amigos aqui da mesa, eu queria deixar como mensagem final um reforço à ideia de que informação e comunicação são duas coisas vitais para esse processo, né? Que eminentemente é um processo de boas escolhas, de novos padrões de julgamento e tomada de decisão dos nossos governantes. Enfrentar, fazer frente a uma população de 200 milhões de habitantes, onde a camada, a quantidade de jovens que existe aí, ansiosos por um futuro melhor, né? Até para quando eles chegarem no futuro, mais idosos possam usufruir também melhor, né? Não é fácil. Então, assim, a gente tem boa informação, a gente tem boa comunicação, né? Precisamos fechar esse gap de governança que existe entre aquilo que nós já somos, efeito das nossas decisões históricas, e aquilo que nós queremos ser, né, efeito das aspirações do nosso povo, né? O governo precisa encontrar mecanismos para fazer frente a essa lacuna, né? Nós temos meios informatizados de consulta, já existem previsões de utilização da consulta popular, e a gente precisa entender como é que isso vai formatar, avançar melhor, nisso aí, né? Avançar, ocupar esse espaço que está aí. É isso aí. Muito obrigado, viu, Rezende. Agora vamos ao Garcia Vergara, que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, médico de família e comunidade. Vergara. Bom, no meu entender, o grande desafio nesse momento é um desafio na educação. Na educação e no meio ambiente. O nosso meio ambiente está muito degradado, está destruído. Os nossos morros estão desmatados, estão ocupados desordenadamente. Os nossos rios estão contaminados, nossa baía está poluída. E a educação, eu acho que é o grande paradigma do Brasil e a grande dificuldade para que o Brasil possa ser o Brasil ele mesmo e não dependa de mais ninguém, é um sistema educacional de boa qualidade. Legal. Que respeite o indivíduo como indivíduo, a sociedade como sociedade, e possa fazer com que esse povo possa escolher por ele mesmo. Legal. Edivaldo Souza Cabral, presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro. Agradeço aqui o convite e foi uma honra participar com todos os colegas. Eu terminaria a minha participação enfatizando essa questão de apontar que a população de 200 milhões de habitantes é uma responsabilidade muito séria para os planejadores, né? Nós temos, embora o arquiteto seja o protagonista nesse planejamento, é uma função multidisciplinar e nós precisamos fortalecer esses órgãos de planejamento nos governos. Eu enfatizo isso aqui porque é importante para nós, é importante para a cidade e para que, citando o jornalista Zoni Ventura, que na verdade repetimos várias cidades partidas ao longo de todo o Brasil. Então nós temos que minimizar isso para que a população tenha acesso de bens e serviços e cidades bem planejadas, para que não ocorra o que nós temos aí, são verdadeiras aglomerações urbanas bastante confusas. Cada vez mais desorganizadas, né? A verdade isso. É essa. Com certeza. Muito bem, eu quero agradecer aqui em nome do Tema Livre a participação de vocês quatro aqui conosco. O Tema Livre vai ficando por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Um bom dia para vocês. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.